Alta Torre 118.95. Tá, Oscar Lima Eco. Via Juliette, portão 5, L5, 8, 5, 7, boa tarde. Recife, 1288, alternando no 260, o Oscar Lima Eco. Da 3192, chegada Mari, desça para o 050. 050 da Mari, 3192. Tony, boa tarde, eu vou na 333. 62 a bordo. Perfil da Dayon na 333. Para o táxi. 62, Galeão, 4 horas. Descem condições visuais, altitude de tráfego, 1.500 pés, fora da rotatória, o ajuste 108. Salvador, boa tarde, o Sinal 63, o Vai conseguir na Alfa Juliette, função 01, o Sinal 63, Com 648, boa tarde, chegada Mari, desceu 060. Mari do 060, 648. I'm going to go to the next one. India Bravo? Prossiga Tango, India Bravo. Tango, India Bravo, visual, corrente norte. Está autorizado a transferir agora a torre 8BR para o pouso da India Bravo. Aguarde, mantenha a escuta do controle ainda. Positivo, nós estamos com o Tango, India Bravo. Bravo, reporte final para pouso e remar. Desculpa, quem diga? Reporte nacional para pouso na RMAR. Reporte nacional para pouso na RMAR, diga Bravo. Controle Salvador, Max Tango Echo na proa de Itapuã, ingressando na Ré Axé. Max Tango Echo, sente mantém o corredor Axé, confirmando sua altitude que mantém. Está passando 1.300 pés em descida. Estou recebendo no 1.500, desça 1.000 pés no corredor Axé, reporte farol da barra, Max Tango Echo. Reportará farol da barra, Max Tango Echo. No 333, chame Recife, frequência 1251, no alterno 3325. 251 no 3325, boa tarde, igual no 333. Boa tarde. Salvador, Bolsonaro 63, 15. Xenia 63, 15, contato radar, saída da El. Saída da El, fazer até que vem, senhor. Da 3192, após ITAP, desça para 2.000 pés, ajuste no zero. 18, reporte localizador pista no zero. A pista após ITAP, desce para 2000, 1018, informará estabilizado 3192. Romeu, Max Tango Echo, mantenha 1.000 pés até o Través de Vera Cruz. Mantenha 1.000 pés até o Través de Vera Cruz, Max Tango Echo. 648, reduz a 2109. 2109, vou no 648. É 3192, controle. Escuta, Brasil. É, passou Itape, já 5 milhas, confirme, vai iniciar a cruzar agora à direita para a Duna. Negativo, para onde é Duna agora? 3192. Muito grato. Controle Salvador, boa tarde, está 3154, cruza 160, restrito 150 com a Vitor. Está 3154, desça a chegada Mari para o 050. Na Mari para 050, 3154. Dono 648 a 5 milhas de TAP, atingiu 60. 648, desça 2000 pés, ajuste 10, 18. 2000, 0, 0, 8, no 648. 392, informa o tráfego, 12 horas, 5 milhas, livrando 2200 para 1500 pés, o TIP é um Charlie 182, rumo este. Eu fui entrecortado, estou ciente do tráfego aqui à esquerda, o 392. Ciente. Mike Tango Eco, confirme, abandonou os corredores? Sim, sir. Mike Tango Eco, da presente, suba 4.500 pés. Tango Eco, da presente, em rota. Suba e mantenha o nível 045, caso de fase de comunicações, 40 milhas, limite da terminal, livre ascensão 06095. Combinado. Controle Salvador, boa tarde, Papatango, Victor Mike Quebec. Victor Mike Quebec, corredor Axé no meu pé, reporte farol da barra. Axé meu pé, reportará no farol da barra. Solicita, se possível, senhor, 2.500 pés de CT Cairo Lorenzo? Inicialmente mantenha 1.000 pés, direto Cairo Lorenzo, Vitor Mike Quebec. Cliente 1.000 de CT Cairo, aguardando a ascensão para 2.500, Vitor Mike Quebec. Estando interlado, está próxima rotatória, está visual com o campo em 19 Mike. De novembro, Mike, reporte visual com o campo. Já está visual. A gente chama em torre 18-6. Chama na torre 18-6. Está pronto, está autorizado, 648, interceptar o localizador. Firme. O gol no 648, autorizado ILS. Autorizado ILS, 1648, reporte localizador. Gente, 3192, estabilizado. 3192, complete, chame torre 186. 186, boa. Cheneia 6315, chame Recife, frequência 1251, alterna 3325. Recife 1-3325, obrigado, boa Índia November, Mike, torre 1186 agora. Mike, Tango Echo, suba 085 e quando pronto, sistema de pouso. Localizador passando dura, senhor, na 648. Gol 648, complete final ILS, chame torre 118, decimal 6. 186, obrigado, 48. Legal, 2120, copiado, eco. Pastor 32. 57 milhas sudoeste de Salvador, serviço radar encerrado, Chemilhéus 120, décima 1. Salvador Approach, good afternoon, this is Papa Tango Mike Papa Papa, test flight level 29 Recife, test flight level 15 Recife. Mike Papa Papa, descend level 050, Mario arrival, Kinect 1018. 050, QLNH 1018, Mike Papa Papa. Jet 831 no 50 após ITAP, desça para 2000 pés, ajuste 10 no 8. Alfa Juliet, portão 4 da 319. Jack, mantenha o 1000 pés até o través de Vera Cruz. 1000 pés até o través de Vera Cruz, confirma? Afirmo, tráfego 10 horas, 12 milhas. Livrando 5 mil para 2 mil pés, rumo nordeste, Airbus 320. Sim, isso é o Mike 3154, tráfego 2 horas, 11 milhas, mantendo 1 mil pés, rumo oeste, é um PA 32. Frente do tráfego, TAN 3154. Contrato do Vitor Mike Quebec. Siga Vitor Mike Quebec. Está no seu contrato, Vitor? Excelente, mantenha no meu perto. Visual Tango, Alfa Tango Tango. Alfa Tango Tango, para o circuito de tráfego, chame torre 1186. 2186. Quebec, livre subida ao 025. Eu não tenho quase estabilizado no localizador da 10. Já 3154, complete LS, chame torre 118, decimal 6. Senhora torre 186, 3154. Sete, Mike Tango Echo, reporte atingindo 085. Mike, papapapá, after ETAP position, descend 2000 feet, Gun 81018, request establishment localizer 1810. After ETAP, descend to 2000 feet, Gun 81018, you report established final runway 10, Mike, papapapá. Eu não sei. frequência 126.0, alterna 128.8. UZ10, KNH1018, Spectre LS X-ray, runway 10, wind 120 degrees, 06 knots, Portugal ZS1.